Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar, agora 12:04 desta terça-feira, 9 de maio. Eu sou Eduardo Sotomayor. E eu sou Luína Almeida e o Rádio Fiscar ao vivo está no ar. Nos dias 15, 16 e 17 de maio acontece mais uma edição do Pint of Science, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo. O Brasil e outros 9 países encaram juntos o desafio de levar conhecimento à população de uma forma descomplicada, em restaurantes, cafés e bares. E você já sabe, só no estado de São Paulo serão 10 cidades. É só escolher o tema, o bar e participar. Aqui em São Carlos, os locais são Mosaico Bar e Restaurante, West Brothers e Água Doce Cachaçaria, começando sempre às 7:30 da noite. A professora Ana Cândida Rodrigues, docente do Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar há mais de 20 anos, que participa do Pint of Science aqui em São Carlos, está conosco aqui no estúdio da Rádio UFSCar. A professora Ana estará na mesa Bem-vindo à Era do Vidro, um sólido ou um líquido, que acontece no dia 16 de maio, como a Luína disse, às 7:30 da noite, no West Brothers. Professora, boa tarde, desde já, muito obrigado pela presença. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luína. Professora, a senhora vai tratar de uma questão que leva curiosos e cientistas a discutirem há muito tempo, há muitos séculos. Vidros são sólidos ou líquidos? Qual que é o motivo dessa polêmica? É verdade, Lina. Essa é uma questão extremamente interessante. Isso vem do estado amorfo do vidro. Na realidade, desde há muito tempo, por exemplo, existem artigos que dizem que, os vidros de catedral, de catedrais da Idade Média na Europa, escorrem. O que quer dizer? Isso quer dizer, se você coloca um pedaço de vidro num mosaico da catedral, a parte dele vai escorrer, ele vai ficar mais grosso na base do que em cima. Isso é mito ou verdade? Isso é verdade, é um fato experimental. Olha só. Tá? Porém, aqui na UFSCar, no nosso grupo de pesquisa, o professor Edgar Zanotto fez um artigo, ele fez uns cálculos dizendo que não. O vidro não escorre. Não escorre, pelo menos, não escorre em tempo humano, em tempo da escala humana de terra mesmo. Uhum. Tá? O que acontece? Depois de feitos esses cálculos, foi provado que o vidro não vai escorrer durante séculos. E o que acontecia, então? Provavelmente, a forma de fabricar o vidro era muito rústica, muito rudimentar. Então, quando eles fabricavam vidro plano, uma parte ficava mais espessa e uma parte mais fina. Então, intuitivamente, essa falsa impressão. Sim. Intuitivamente, quem construía os vitrais colocava a parte mais espessa na base. Ah, sim. Entendeu? E daí vem essa história de que o vidro é um líquido, porque escorrer é uma característica de líquido. Líquido, né? Mas não é só isso. A estrutura do vidro, a estrutura microscópica em escala atômica, é muito mais parecida com a estrutura de um líquido do que com a de um sólido. Aliás, não é que é mais parecida, é uma estrutura de líquido. Sim. Porém, o vidro tem algumas propriedades de sólido. E aí vem toda essa ambiguidade, que é extremamente fascinante de fato. Sim. O vidro, ele é muito importante no cotidiano, acho que de todos nós. Nesse bate-papo que a senhora vai participar, vocês vão discutir as aplicações do vidro, né? Que são várias, desde as mais cotidianas, como eu disse, como em janela, garrafa, lâmpada, em utensílios de mesa, até outras mais sofisticadas, como os biovidros, por exemplo, que são usados na medicina. Professora, como que o vidro é usado na medicina? Nossa, isso também é muito interessante. Nós tivemos um cientista, Larry Rent, que na década de 70 propôs um vidro como para material bioativo, ou seja, que poderia em contato com o corpo humano, ou, por exemplo, poderia ser colocado para substituto de osso. E o vidro tinha propriedades extremamente interessantes, porque ele permite troca de cátions com os fluidos corpóreos, ou seja, ele se integra no corpo humano e não é tóxico. Olha. Tá? Então, por causa também da estrutura do vidro, da estrutura microscópica em escala atômica do vidro, ele tem umas características extremamente vantajosas. Bem, aqui no Lamave, as nossas pesquisas, eles também, a gente desenvolveu a via o biovidro e nós desenvolvemos a biovitrocerâmica, que tem algumas vantagens em relação ao vidro, como, por exemplo, propriedades mecânicas um pouco melhores, porque o vidro, todo mundo sabe, se quebrar, estilhaça, fica pontiagudo. Então, para colocar no corpo humano, nem sempre é bom. Mas o biovidro e a biovitrocerâmica são usados hoje, sim, para enxertos dentários, enxertos ósseos. Então, tem uma série de aplicações aí que de fato, não é muito comum. Tá? Fascinante mesmo. Só para lembrar, o Lamave é o laboratório de materiais vítreos da universidade, é o primeiro do país que trabalhou com pesquisas acadêmicas apenas nessa área de pesquisar materiais vítreos, né? É isso mesmo. De grande importância. Há 40 anos aqui na universidade promovendo essas pesquisas, inovação. Fazendo interação empresa, universidade, indústria, empresa. Sim, de fato. A gente trabalha com... Mas agora com vitrocerâmicas, temos diversas aplicações, por exemplo, além desses biovidros que são muito especiais, aplicações em cooktop. A gente faz vitrocerâmica para fogão. São aqueles fogões, né? Isso, que ele tem que ter uma série de características, por exemplo, não pode ter um grande coeficiente de expansão térmico, senão o vidro estoura, porque ele é aquecido. A gente trabalhou com propostas também de aproveitar rejeitos industriais para fazer painéis de arquitetura, azulejos. Tem, além do biovidro, por exemplo, já tem uma proposta de fazer aquele osso que vai no ouvido, bigorna. Sim. Já temos implantes de córnea do olho. Olha, okay? Fascinante. E tem também uma outra abertura que é, de fato, a minha especialidade, de fazer componentes para pilhas, essas pilhas de relógio de lítio, para baterias de lítio. O vidro pode ser usado como eletrólito sólido, que é um desses componentes da bateria de lítio. A tornando menos tóxica e mais duradoura, mais barata? Menos tóxica, então, eu não diria. Talvez mais duradoura, talvez mais barata, sim. Ótimo. Aí o Lamave, um laboratório de ponta, sem dúvida, um dos maiores da universidade. Por essa ocasião do Pint of Science, que é um evento muito, de fato, muito interessante, porque a gente reconhece a falta de comunicação científica no Brasil não é tão difundido. A gente, aí existem esforços aí, mas de fato não é tão difundido. Então a gente queria levar para o público leigo alguma coisa, novidade do vidro. O vidro é um material banal, né? Sim. Mas banal no cotidiano. Mas comum, né? Comum. Mas, por exemplo, o que seria da gente sem o Gorilla Glass, que vai aí na maioria dos celulares, né? Por que Gorilla Glass? Porque ele é tão forte quanto um gorila. Então, isso foi um desenvolvimento fantástico, de poder fazer um vidro de extremamente fino, leve e transparente, notem, e extremamente resistente. Sim, é fascinante. E Ana, apesar do vidro ter sido descoberto há mais de 6 mil anos, muitos mistérios persistem. Por exemplo, será que é possível quebrar um copo de vidro com um grito? Ah, isso eu vou deixar vocês descobrirem lá no final. Ah, sim. Vai ser o grande final. Vamos ficar com essa curiosidade. E é isso que o Pint quer mesmo, né? Transmitir esse fascínio para as pessoas durante o evento, um evento de grande importância, que aproxima as pessoas da ciência, aproxima as pessoas do que é feito aqui dentro da universidade todos os dias, né, professora? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a relevância desse evento. Sim, então, de fato, a gente tem que levar ao grande público tudo, um pouco do que a gente faz aqui na universidade, porque no nosso caso, a gente quer levar, assim, alguns usos e alguns aspectos do vidro que não são muito conhecidos. Quer dizer, a gente quer despertar um interesse para outros aspectos do vidro. Mas, ao mesmo tempo, o Pint of Science é muito mais amplo. Então, de fato, é um evento extremamente importante que a gente quer aproximar o público, o grande público, do que é ciência. A gente tem uma carência de cientistas no Brasil e quer despertar a importância da ciência para o nosso desenvolvimento tecnológico, econômico, seja. Sim, é um evento para a família toda, pode levar as crianças também. Sim. né, para participar, para conhecer, para que elas possam se interessar por esses assuntos. Sim, a ideia é discutir num ambiente descontraído, como você falou, tomando lá a sua cervejinha e, ou a sua... Do mesmo jeito que a gente discute futebol ou política, isso, ou fala de televisão, a gente também vai falar de ciência nos bares. Quer dizer, a gente queria que o pessoal se motivasse e não tratasse ciência como uma coisa do outro mundo, que não, isso não é para mim, é muito difícil. Não, não, é tão interessante quanto um futebol, eu diria mais interessante. Sim, sim, eu queria que as pessoas pudessem falar de ciência com essa alegria que a senhora fala, com essa vontade, enfim, seria muito legal. A gente vai ter uma atração também nessa mesa, não é, Luína? Pois é, a gente falou aí da família, das crianças, então vamos levar a ciência também de uma forma inusitada. O grupo Núcleo Ouroboros de Divulgação Científica, do Departamento de Química da UFSCar, nesse mesmo dia vai apresentar, se divertir com música, com uma orquestra com instrumentos feitos de vidro. Ana, na sua opinião, esse também é um meio surpreendente de divulgar a ciência e despertar nas pessoas o interesse? Sem dúvida, sem dúvida. Nossa orquestra de vidro já tem atingido aí um público interessante, já tem feito coisas muito interessantes. Então, sem dúvida, despertar o interesse, assim, porque como é que eu posso tocar uma música, fazer sons diferentes, utilizando apenas taças de vinho preenchidas com diferentes níveis de água? Isso dá... Se eu fazer tocar, isso vai vibrar de maneira diferente, vai emitir sons diferentes, que são notas musicais diferentes, e vocês vão ver, eu posso tocar. Eu não, mas a pessoa que estiver lá, é uma musicista, ela vai poder tocar uma música, um ritmo conhecido com esse tipo de instrumento. Então, na verdade, é unir ciência e arte aí. É despertar para a beleza do som que vai acontecer, mas também... Por que que isso está acontecendo? Ótimo. O grupo, ele toca instrumentos feitos de vidro, como flauta doce, triângulo, tem taças também. E é uma curiosidade, é que eles foram confeccionados num laboratório aqui da UFSCar. É imperdível mesmo. Então, a apresentação da orquestra de vidro, a professora Ana, então, todos na mesma mesa, na mesa Bem-vindo à Era do Vidro, um sólido ou um líquido, no Pint of Science. Além da professora Ana Cândida, participam também o professor Edgar Dutra Zanotto, docente do DEMA também, aqui em Engenharia de Materiais da UFSCar há mais de 40 anos, um professor aí diversas vezes premiado, e também da professora Andréia Bernardes, docente do Instituto de Física de São Carlos, o IFISC da USP. Professora, eu queria que por fim, então, a senhora deixasse um convite para todos participarem no dia 16 de maio às 7h30, lá no West Brothers da mesa. É isso aí, pessoal, estaremos lá no dia 16 de maio às 7h30, falando sobre os mistérios do vidro e se o vidro é um líquido ou um sólido. Se você acha isso interessante, como é que o vidro pode ser um líquido, vamos lá discutir. Só para dizer assim, teve um artista muito conhecido que fala sobre, que diz o seguinte, que o vidro é líquido e sólido. Nossa, será isso possível? Pois é. Vamos descobrir. Dia 16 de maio. Muito obrigado, Ana, pela sua participação. De nada, foi um prazer, gente, conto com vocês lá também. Nós estaremos lá, sem dúvida. Então, o West Brothers fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 67, e o Pint of Science é gratuito no Brasil. As pessoas só pagam o que consomem nos locais em que acontecem esses bate-papos científicos. A programação completa e outras informações estão disponíveis em www.pintofscience.com.br e no Facebook em www.facebook.com/PintBrasil. Em São Carlos, além da USP e de outras instituições, o evento conta com o apoio da UFSCar por meio da Rádio UFSCar, da FAI UFSCar e TV UFSCar. O Rádio UFSCar ao vivo fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você e até mais. Boa tarde. Este foi o Rádio UFSCar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.